Novíssimo Cerezão Melody, o batidão de Paraguaçamas. Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você. DJ Vinho Almeida, trocando as melhores pra você. Rapaz morando no bar, sentindo saudade de você. Você e você, é bravo, porra. Você